roupas largadas no chão. Só vai, eu vou. Fico em chamas quando você me pede mais. Te dou mais, yeah. Quantos dias a gente já virou? Nessa cama que ninguém sabe. Ninguém sabe. Piripé, piripirap, slow. Piripé, piripirap, slow. Piripé, piripirap, slow. Se entregue, preliminares sempre me deixa entregue. Pele com pele, taça de vinho, um jazz. Tua língua passeia enquanto você desce. Já tô periculosa, eu sei que você gosta. Então vem cá, me mostra o tamanho da sua proposta. Tudo se encaixa em mim quando você chega e encosta. E me devora. Só vai, eu vou. Fico em chamas quando você me pede mais. Tiro mais. É. Quantos dias a gente já virou? It's low. Nessa cama que ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu vou.